Esta é a sua Rádio Difusora de Rio Negro, AM 1340. E agora, muito mais perto de você, FM 107,3. Ligue, participe. WhatsApp 3642-3517. ZYJ 205, 1340 kHz, Difusora, 2.500 watts de potência, Rádio Difusora de Rio Negro. Difusora. Difusora. Política, economia, cultura, o espaço local, personalidades. Difusora. Difusora. Difusora. A companhia perfeita para seu fim de tarde, com as canções que você gosta de ouvir, a música que você gosta de ouvir, toca aqui. WhatsApp Difusora 3642-3517. Alô, alô, meu povo querido, meu povão apaixonado que me ouve neste Brasilzão. Brasil. Venha curtir a adrenalina que contagia seu coração. É a partir de agora. A partir de agora. Fantástico, lindo, lindo, sensacional. A tristeza vai embora. Vem aí. O locutor sertanejo que descobriu que a verdadeira felicidade está dentro de um casebre e nunca dentro de um castelo. Vamos que vamos, menino! Abriu a porteira, se mandou bem direto de Buchada Lapa. Segura! Antônio Marcelo! Rapaziada, tô chegando, abre a porteira, bate o pé, sobe a poeira, deixa o boi rodopiar. Ô potência, DJ aumenta o som, mas não mexa na frequência. Ô potência, tô chegando no seu rádio com permissão, dá licença. Os trabalhos agora ficam por conta dele. Dele. Antônio Marcelo, detonando tudo. Puxa um banco e senta que tá na hora do chimarrão. É o sabor do pampa de boca em boca, de mão em mão. Puxa um banco e senta que tá na hora do chimarrão. É o sabor do pampa de boca em boca, de mão em mão. Puxa um banco e senta, vem cá, pra roda do chimarrão. Vem aqui essa guela e dinha a palma e o coração. Em ritmo de festa, aê, oi! Isso mesmo, patrão! É hora do chimarrão com Antônio Marcelo, o caboclão da Difusora! Alô, alô, meu povão querido, meu povão jornado! Alô, meu povo, alô, meu povo, alô, meu povo! Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus amigos cowboys e cowgirls, tchutchucos e tchutchuconas, tchutchuquinhas em geral, de uma forma geral. Estamos chegando devagar e bonitinho até que o namoro se ajeite. Ui. Mas o Brasil, quanto isso, é uma beleza, meu Brasil! Meu Brasil! Aproveite o melhor do verão! Chegou a liquidação de verão Loja Isuzin. Tem blusinhas femininas e vestidos verão 2022 com 30% de desconto. Bermudas e shorts femininos com 50% de desconto. E para eles também tem bermudas e shorts masculinos com 50% de desconto. E para curtir as férias tem malas para viagens, sungas, biquínis, piscinas e muito mais. Sensacional liquidação de verão Loja Isuzin. Queima total, Schumann. Vem pra loja que tem produtos com até 70% de desconto. Tem cozinha compacta com espaço para forno e micro só R$699. Lavadora de roupas Brastemp por R$1.899. Cama box casal com molas ou guarda-roupa só R$999 cada. Smart TV LG por R$1.599. Sofá retrátil reclinável só R$899. E smartphone Motorola Moto E6i por R$699 no plano controle. Queima total, Schumann. Corre que é só até sábado. Tecnologia, a divisa informática tem. Computadores, impressoras, aqui tem. Acessórios e gamers, aqui tem. Divisa, informática e o que precisar. Divisa, com a divisa, você pode contar. Divisa, manutenção, aqui é o lugar. Matriz, Rua Marechal Deodoro, 151, Mafra. Fone 3642-2800. Filial na Rua Saturnino Olinto, 1175, Rio Negro. Fone 3642-2100. A escolha é sua, o compromisso é nosso. Divisa Informática. Vai deixar para a última hora? Deixe o ambiente de sua casa perfeito para este fim de ano. Afinal, a Inove Tintas oferece uma grande variedade de itens com muito requinte e sofisticação. Venha agora mesmo conhecer nossas lojas, adquirir os produtos e transformar seus sonhos em realidade. Inove Tintas, colorindo seus momentos. Siga-nos nas redes sociais, lojas em Rio Negro e Mafra. Difusora. Política, economia, cultura, o espaço local, personalidades. Difusora.